Eu não quero estar parado, fico velho. Vou marchar até ao fim, isolado. Nesta marcha solitária, do corpo ao avançar, neste campo aberto ao céu. através de ti. Libertar a alma através de ti. Tudo que alcancei no sufoco foi tanto que ganhei. Brilhando por fora, a mim próprio me enganei. Oh, se um dia eu pudesse, se eu conseguisse. Libertar a alma através de ti. Libertar a alma através de ti. Thank you. bem se ri. Ninguém sabe o que sente. Foge, choque em mente. Quer atenção de toda a gente e chama. Sentir velhado. já não aguento mais. Alguém me dê coragem para eu não acabar. Pai, agarra a minha mão, eu estou a escorregar. Take one. A terra tremer, o céu a trovejar. E quando as chuvas caírem, estarei no meu quarto. O país a discutir, o Estado a massificar. E quando todos partirem, estarei no meu quarto. No meu espaço fortificado, ninguém me vai entrar. Portugal, oh Portugal, Viagem. Thinking of you.

Tá.